só você e eu. Não quero mais lembrar que um dia você pensou que eu não ia mais me levantar das quatro camas. E onde você armou e amou as armadilhas e o canto do amor, porém meu coração arrogante resolveu seguir errante e voltou pra escuridão. E hoje já nem sei mais, tanto tempo faz de conta que eu não disse nada demais. A mais só você e eu. Não quero mais lembrar de tudo. Você armou e amou as armadilhas e o canto do amor, porém meu coração arrogante resolveu seguir errante e voltou pra escuridão. E hoje já nem sei mais, tanto tempo faz de conta que eu não disse nada demais. A mais só você e eu.